marcando presença, e marcou presença, uma presença forte lá no show rural em Cascavel, e dessa vez assinou um convênio para incentivar o plantio direto no oeste do Paraná. Notícia aí, muitas notícias alviçareiras aqui para os agricultores da nossa região, e é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Dr. Nelton Friedrich. Dr. Nelton, que é diretor de coordenação e meio ambiente da Itaipu. Boa tarde, Dr. Nelton. Boa tarde, Cristina Pinheiro. Prazer muito grande cumprimentá-la e a todos os ouvintes, e realmente reconhecer a importância para a nossa região de trabalhar essa questão das práticas conservacionistas bem consideradas, né? Como é o plantio direto de qualidade. É, antes de qualquer coisa, a gente quer lembrar, né, doutor, né, também é uma satisfação conversar com o senhor, mas lembrar aí que que o plantio direto é um estímulo e ele faz parte das ações do Programa do Desenvolvimento Rural Sustentável dentro do Cultivando Água Boa, né, o Cultivando Água Boa, que desenvolve vários projetos, e agora esse aí, para beneficiar os agricultores também, né, sempre um trabalho de vanguarda da Itaipu. É, na verdade, o plantio direto é uma prática que foi criada no Brasil. Isso lá no final da década de 70, início da década de 80, porque é uma prática que você, na verdade, não vai lavrar o solo depois de uma colheita para semear e aí buscar a outra colheita. Certo. Porque o Brasil acabou copiando da Europa a agricultura. Lá eles têm 6 meses de neve. Eles têm que revolver o solo para plantar. Aqui, na verdade, num país tropical, com o calor que temos, né? Você, na verdade, revolver o solo, você ajuda a fazer erosão. É verdade. Além de você incorporar palha, né, na própria lavoura, isto é, no solo, isso melhora a fertilização. São várias práticas que entram dentro do plantio direto. É, e até porque mesmo a gente sabe, né, que são como você utilizar os produtos orgânicos, você usa o que foi descartado ali daquela colheita para produzir uma nova colheita, uma nova plantação. Perfeito. E veja que o plantio direto, além disso, veja, ele melhora muito os nutrientes do solo, portanto você produz muito mais, retém água da chuva, porque você evita a erosão. Por outro lado, dá uma cobertura sobre o solo, com o sol intenso que nós temos. Você deixar uma lavoura, por exemplo, descoberta, você está maltratando o solo. Você está ferindo, inclusive, essa verdadeira população que você tem de micro-organismos na natureza, na terra. Agora, um outro dado. O que é que esse convênio também tem de inédito? Nós já estamos trabalhando já praticamente há 3 anos, porque Itaipu com plantio direto tem vários anos de ação, mas nesses últimos 3 anos é a busca de uma parametrização, isto é, como é que a gente pode identificar as práticas de plantio direto que sejam exemplares. E, portanto, existem parâmetros que vão ser cumpridos naquelas propriedades, e as que cumprirem esses parâmetros vão receber o selo de plantio direto de qualidade. É como se fosse uma certificação. Certo, porque nós certo. Temos hoje já um plantio direto meio a meia boca em muitos lugares, isto é, houve um afrouxamento e aí você volta a ter erosão, uma erosão laminar, mas você está perdendo solo, porque aí quando chove a terra vai embora lá para ou para a estrada rural ou para o rio, e aí complica, porque perder solo é um crime de lesa pátria. A gente tem aqui, eu tenho um dado aqui, doutor Nando, gostaria que o senhor confirmasse para a gente, que 8 milhões de hectares de plantio direto, que é a meta do Programa de Agricultura, que é de baixo carbono do governo federal, como o senhor já falou, ele deve reduzir aí essa pegada da agricultura em 12 milhões de toneladas de CO2. Né? E é isso aí que, através desse convênio, você vão certificar as propriedades que aplicarem corretamente os plantios, né? Os princípios do plantio direto, né? Que é isso que o senhor acabou de reiterar para a gente. Olha, com certeza, e essa sua colocação é perfeita, com certeza o Brasil, para cada vez mais ser protagonista na produção de alimentos e ter uma referência mundial na agricultura, precisa ter mais práticas conservacionistas. Cuidar do solo, cuidar da água, cuidar do ar que se respira, cuidar de uma produção mais sustentável. E veja o que é quando nós estamos vivendo o aquecimento global, a mudança da temperatura, aumento do calor no planeta. Isso vem diretamente na emissão de poluentes. Por exemplo, a cada hora nós humanos no mundo inteiro emitimos 4 milhões de toneladas de CO2, que é a emissão desse carbono, enfim, que complica o aquecimento global, complica a camada de ozônio. O que, que esse gás, na verdade, tem a ver com a agricultura? É que a agricultura gera carbono. E certo, o plantio direto, ao contrário. Então, quando nós agregarmos mais 8 milhões aos milhões de hectares que já estão hoje com a prática do plantio direto, nós vamos até o ano 2020 reduzir em 12 milhões a emissão desse gás de efeito estufa, do poluente, do CO2. Então, também faz parte do programa Agricultura de Baixo Carbono do governo brasileiro, que tem metas que quer cumprir de redução do Brasil, reduzir a emissão de poluentes e contribuir para diminuir o aquecimento global. Então, tem só ganha-ganha nessa história. Por isso, o plantio direto de qualidade, não é qualquer plantio direto, faz parte hoje das metas da agricultura de baixo carbono e que vai contribuir para o Brasil ainda ter mais presença e respeito internacional na luta para diminuir a emissão dos poluentes que causam o aquecimento global. E além de tudo, doutor Neto, traz uma grande vantagem, né, para o agricultor, porque, como o senhor já falou, utilizando dos recursos do que já havia sido plantado, do que foi colhido, isso vai trazer uma melhoria para o solo, a conservação da água, né, evitar causar a erosão, que é uma coisa que incomoda bastante, que preocupa bastante os agricultores, e logicamente com isso ele tem uma lucratividade bem maior, não é? Bem maior, a lucratividade, ele diminui o custo para produzir. Imagina, pois ele ajuda até, entre aspas, a adubar o solo, né? É, porque na verdade, aproveitar aquela palha que acabou de fazer a colheita e não vai nem queimar, que hoje é considerado até criminoso queimar essa palha, e muito menos se lavrar. E quando você tem outro problema sério, quando você revolve o solo, lavra muito, você acaba criando outro tipo de erosão, que é a erosão eólica. Quando você vê aquele poeirão em agricultura, numa lavoura, na verdade esse agricultor está perdendo uma das suas riquezas, porque é um solo que vai com vento forte, né, com a secura do solo, vai para os ares. E o que tem na primeira camada da lavoura, do solo, é a parte mais fértil do solo. Então, na verdade, uma prática muito importante, é altamente conservacionista e importantíssima para o Brasil, para um país tropical, então. Aliás, sustentabilidade é a palavra-chave da Itaipu, do programa Cultivando Água Boa. É um princípio que a gente sabe, né? Você usa ali, é o mesmo princípio que às vezes as donas de casa usam. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Mas é que a gente faz aquela compostagem, ali, já utilizando, né, produtos orgânicos para fazer horta, para, né, para plantações. É mais ou menos esse princípio que o pessoal, o que traz aí uma grande sustentabilidade também. Perfeito, porque veja, né? Nós temos aquele velho princípio, né? Nada se perde, tudo... Tudo se transforma, se né? Exatamente. Recria, etc. Então, veja, quando você tem o seu próprio resíduo de orgânicos, claro, né, lá na cozinha, e de repente enterra aquilo, faz aquela... De vez em quando mexe, etc. O que acontece? Vai gerando um adubo de primeiríssima qualidade, que não custa nada no mercado para comprar, não tem que comprar. E, além disso, ele tem componentes muito mais ricos do que uma adubação química, que, às vezes, ajuda a esterilizar o solo. Então, o princípio é o mesmo, né? E, por isso, quanto mais a gente compreender que é preciso cuidar, que é preciso ter essa ética da sustentabilidade, até porque a sustentabilidade, acima de tudo, é condições de vida animal, vegetal, humana, é investir no amanhã e trazer o futuro para mais perto. Certo, então o que a gente vê, como falei, e as vantagens para o agricultor são muitas, né? Então, como nós estávamos falando, mais aí uma boa ação do Cultivando Água Boa, né, da Itaipu, dentro desse programa de desenvolvimento rural e sustentável. Parabéns aí por mais essa iniciativa, doutor Nelton. Olha, eu agradeço a oportunidade, principalmente, Cristina, pelas suas palavras e pelo significado que tem poder dialogar sobre uma questão tão estratégica para um Brasil como o nosso, que é um dos celeiros do mundo. E, ao mesmo tempo, dizer que um outro convênio que nós assinamos, que é muito importante para a região, é que surgiu, em função do programa Cultivando Água Boa, a necessidade de ter mais agrônomos e técnicos trabalhando essas novas ações, essas práticas mais sustentáveis. E aí fez com que surgisse esse trabalho todo, surgiu, na verdade, uma cooperativa de serviços de agrônomos e técnicos agrícolas com ênfase na agroecologia. E veja que, então, nós como temos hoje numa cooperativa, portanto, de associados dessa cooperativa, todos eles agrônomos ou técnicos agrícolas, são mais de 34, e eles formam essa cooperativa, e nós firmamos também, no Show Rural, um convênio com a Biolabore, que é uma cooperativa que surgiu, repito, em função das demandas do próprio programa Cultivando Água Boa, que atende hoje vários municípios, com assistência técnica, tanto na agricultura orgânica, no desenvolvimento rural sustentável, nas plantas medicinais e em outras atividades. E esse convênio é de R$1.500.000. É outra extraordinária experiência, porque é uma assistência técnica para atender os nossos pequenos produtores e médios produtores e, evidentemente, completando a assistência técnica que existe, tanto oficial como de outros organismos. Isso também é uma grande conquista, principalmente para uma região que 90% das propriedades tem menos de 50 hectares. E, na verdade, você sempre traz essa preocupação muito grande com esses agricultores familiares, principalmente aqui da Bacia do Paraná 3. Né? Então, é mais uma iniciativa aí, esse convênio lá com a Biolabor. Então, lembrando que vai prestar serviço de assistência técnica, extensão rural, nas áreas de agricultura orgânica, apicultura e também plantas medicinais. Um belo trabalho, doutor Neldo. Muito bem. Eu que agradeço então mais uma vez a sua participação, agradecemos o senhor atender o nosso convite, a sua participação, e deixamos os nossos microfones abertos aí para as suas considerações, doutor Neldo. Primeiro, é importante a gente continuar agindo e avançando cada vez mais. Olha só um exemplo do que aconteceu. Com 1.322 quilômetros de mata ciliar que nós fizemos na beira dos pequenos rios, numa grande ação em parceria com dezenas e dezenas de parceiros e também os pequenos produtores, e sem uma briga, sem uma ação em juízo, nós estamos hoje, dá para sair de Foz do Iguaçu ao Rio de Janeiro de mata ciliar na beira dos pequenos rios. O que aconteceu? Voltaram as abelhas, como voltaram outras espécies da flora e fauna. Voltando as abelhas, voltou a produção de mel. Hoje a região é uma grande produtora de mel. Só a Cofamel, a cooperativa que surgiu em função desse trabalho, tem 402 pontos de venda de mel no Brasil. Por isso, quando a gente cuida da natureza e faz uma relação mais solidária, participativa, cooperativa, o resultado é animador, é um ganha-ganha. Muito obrigado e um grande abraço, Cristina Pinheiro, a todos os ouvintes.